Tchau. Multissilábica que cola mais que goma arábica, te deixa mais bobo que estrobo com a visão estrábica. A tarde arde, o tempo urge, a noite surge, na minha mente ela ruge, usando ruge. Mas ela não é berimbuge, ela é imensa e mansa. Musa, me trata como mansa musa. Esse beat abusa, soa bem e abençoa como Jorge Ben ou Jorge Benson. E destoa, sem que destrua a originalidade do ori. Que quando eu vi que tem mais suco que maguari, da mágoa eu ri. Arrasta pra cima, minha rima nunca cairá. Ela para nos céus, alta como grau Celsius. Com mais ondas no ar que rádio favela ou alvéstio. God bless you, Deus te abençoe. E pra quem quer saber sobre a faia, sobrevoe. A gente sobrevive só pra livre como o vento brisa. O que não for saudável, Anvisa avisa. O contexto e textura do texto, se você não for besta, alimenta que nem pasta ao besto. Mas se acha que esse som não presta, usa de pretexto e fortalece os herdeiros de Dom João VI. Multissilábica que cola mais que goma arábica. Multissilábica que cola mais que goma arábica. Multissilábica que cola mais que goma arábica. Se liga, ó. Mas se você acha que esse som não presta, usa de pretexto e fortalece os herdeiros de Dom João VI. Ou seja, fala que rap é uma bosta e fortalece os inimigos, tá ligado?